É o clima. Quando eu resolvi sair, meter o pé e desencanei daquela relação. Mas ninguém além de mim botava fé que era pra sempre aquela decisão. Eu sequer saía sem te avisar, tudo direitinho pra não chatear. O que ia dar certo aquele amor prisão, que me sufocava dia sim e não. E quem cansou fui eu, quem acordou fui eu, quem deu a volta fui eu, quem não quer volta sou eu. E quem cansou fui eu, quem acordou fui eu, quem deu a volta fui eu, quem não quer volta sou eu. Tá, eu te avisei, né? Tá de parabéns, viu? Você conseguiu. Ah, só pra te lembrar, tá, eu te avisei, né? Tá de parabéns, viu? Você conseguiu. Que vamos nós. Quem acordou fui eu, quem deu a volta fui eu, quem não quer volta sou eu. E quem cansou fui eu, fui eu, quem deu a volta fui eu, quem não quer volta sou eu.